O Virgem Senhora, Mãe Perpétua na Glória, O Virgem Senhora, Mãe, é a voz que eu adoro. O Virgem Senhora, Mãe Perpétua na Glória, O Virgem Senhora, Mãe, é a voz que eu adoro. Ó Virgem Senhora, Mãe, ó Mãe gloriosa, nos dai o socorro. Ó Mãe poderosa, ó Virgem Senhora, Mãe, ó Mãe gloriosa, nos dai o conforto, ó Mãe poderosa, ó Virgem Senhora, Mãe, ó Virgem Mãe pura, a voz eu apresento todos nesta forma pura, ó Virgem Senhora, Mãe, ó Virgem Mãe pura, a voz eu apresento todos nesta forma pura. Ó Virgem Senhora, Mãe, todos a vós entreguei. Ó Virgem Senhora, Mãe, a dona destes festejos. Ó Virgem Senhora, Mãe, todos a vós entreguei. Ó Virgem Senhora, Mãe, a dona destes festejos. Ó Virgem Senhora, Mãe, estamos todos reunidos. Eu peço, Mãe Divina, que vós faça nós felizes. Ó Virgem Senhora, Mãe, estamos todos reunidos. Eu peço, Mãe